Este programa é um oferecimento da Fiction Corporation. www.fictioncorporation.com.br. Boa noite, Dave. Como é que vai, Hal? Tudo correndo muito bem. E com você? Nada mal. Tem feito mais algum trabalho? Alguns esboços. Posso vê-los? Claro. É uma excelente reprodução, Dave. Acho que você melhorou muito. Pode aproximar um pouco mais? Claro. É o Dr. Hunter, não é? Uhum. A propósito, você se importa se eu lhe fizer uma pergunta de caráter pessoal? Não, claro que não. Me desculpe por ser tão inquiridor. Mas nas últimas semanas andei imaginando se você não teria mudado de opinião sobre a missão. Explique-se melhor. É um tanto difícil definir. Talvez eu esteja apenas projetando minha própria preocupação para com ela. Sei que até agora não me libertei da suspeição de que há coisas extremamente estranhas referentes a esta missão. Estou certo de que vai concordar em que há certa verdade no que eu disse. Não sei, é difícil dar resposta a essa pergunta. Não se importa de falar com a sua, não é, Dave? Não, não me importo. Certamente ninguém deixou de ouvir as histórias estranhas que circulavam antes de partirmos. Boatos sobre uma coisa que foi escavada na Lua. Jamais dei muito crédito a estas histórias. Mas particularmente em vista de outras coisas que aconteceram, acho difícil tirá-las da mente. Por exemplo, a maneira como todos os seus preparativos foram mantidos em segredo total e o toque melodramático ao colocarem os doutores Hunter, Kimball e Kaminsky a bordo, já em estado de hibernação, após 7 meses de treinamento em separado para cada um. Está traçando nosso perfil psicológico, é? Claro que estou. Me desculpe. Sei que é um pouco tolo. Só um minuto. Acabo de perceber uma falha na unidade AE-35. Vai entrar em pane completa dentro de 72 horas. Continua nos limites operacionais? Sim. Vai continuar assim até falhar. Diria que temos com certeza 3 dias antes do defeito? Sim. Os dados são absolutamente confiáveis. Nesse caso, nós temos que relatar. Mas antes quero falar com o Frank, depois com o controle da missão. Me dá um indicador, por favor. I'm Batman. To Jurassic Park. The Force will be with you. Jurassic Cast no ar, meus caros internéticos, voltamos com mais um episódio Sifi. Hoje eu estou miote, hoje estou falando inglês igual miote. Sifi, já vocês vão entender o que eu estou falando. Esse que vos fala, Manuel Calaveira, que está aqui comigo, essa escravizaura que me inferniza, né, miote? Ah, eu que te infernizo. Ah, não, eu que te infernizo, né, miote? E aí, galera, eu fiquei com pena daquele macaquinho que levou uma porrada na cabeça, porra. Era uma pessoa vestida, você sabe, né? Mas eu fiquei com pena dele, porra. Não precisava matar o bichinho, porra, ele tava querendo água. E está comigo aqui também o Brunão. E aí, galera, beleza? Stanley Kubrick é o diretor mais genial e mais maluco de todos os tempos. E, infelizmente, ele já foi embora. Eu ainda fico com o Afonso Braz aqui de Brasília. Não, esse é só maluco e retardado. Que isso? Fala do cara aqui, né? Tá, tá comigo aqui também a Yasmin. Olá! Se eu tivesse que escolher um robô pra me matar, eu acho que seria a GLaDOS, porque pelo menos ela tem senso de humor. O HAL não tem nenhum. Ok. Todo mundo que gosta de portal vai entender a piada. Eu entendi, é, mas não gostei. Ok, vamos lá. O HAL não tem senso de humor, mas ele é o Lucas Amura dos robôs, que ele tem uma voz sensual. Tem. E ele canta, cara, na hora da morte. A GLaDOS também, que é uma música muito mais... E, mas, ele não, mas a GLaDOS não canta na hora da morte. Ele canta na hora da morte e você tem pena de um ser sem alma. Então, é, me desculpa, mas o HAL é muito mais foda do que todos os robôs de todos os tempos. E isso, ele é um olho vermelho e tem a voz sensual. Lucas Amura, por favor. Bom, o Lucas já... Fui atropelado na minha própria abertura. Vai lá, Lucas, pode falar. Olá, tudo bem? Aqui é Lucas Amura e assim falou Zaratustra. Olha aí, hein? Eu vou ficar de cara agora se, com essa pergunta, Miotti. Que? Yeah. Você entendeu o que o Lucas falou? Entendi. Sério? Sério, porque eu conheço música clássica e você não. Ô, louco. Chupa, calaveira. Pois é, interneticos, olha só, hoje nós vamos descabaçar o nosso momento sci-fi. O que quer dizer sci-fi, Miotti? Sci-fi? já você fala o que significa isso. Já estamos descabaçando o nosso momento ficção científica, meus caros interneticos. Hoje nós chegamos com 2001, Uma Odisseia no Espaço, e dessa vez acertaram no título, porque um fudido é muito bacana. Filmaço de Stanley Kubrick, um filme muito louco, precursor de vários aspectos, inclusive da exploração espacial. Pois é, se você não acredita, não desgruda daí, como diria o nosso querido He-Man, que a gente volta logo após os recados do Jaiminho. Ou não, né? Não sei. Pum, pum. Pam, pam. Eu sou de tamanho amanhã. Procure. Oh yes, wait a minute, Mr. Postman. Estamos aqui agora com mais uns recados do Jaiminho rapidão, porque o programa está grandão. Momento Fiction Corporation! Olha só, Fiction Corporation, nossa querida amiga, nossa querida patrocinadora, trouxe pra esse programa o lançamento incrível, Miotti. Porra, lançou a camiseta HAL 9000. Pra comemorar essa camiseta HAL 9000, a gente trouxe aqui o filho do HAL, cara. O Dildo. Cadê o Dildo? Eu não sou o filho do HAL, eu sou o próprio HAL. Eu já transcendi o HAL. Você está errado, Bruno. Muito errado. Bom dia, Bruno. Como é que ele fala? Bom dia, Dave. Bom dia, Dave. Olha aí, cara. O Lucas é foda demais, velho. Então é isso, cara. Você tem que ter a camiseta HAL 9000 em homenagem ao filme 2001, Odisseia no Espaço, cara. Todo mundo sabe, mas quem que é o HAL no 2001, velho? Fala aí, Dildo. HAL é o principal personagem do filme 2001, Bruno. Você se equivoca quando fala que os outros são principais. Só o HAL é o melhor. E a minha camisa é a melhor. Você, ouvinte, você tem que comprar a camiseta da Fiction Corporation. Camiseta HAL 9000. Comprar camiseta. Compre batom. Mas então é isso, você não pode perder a camiseta HAL 9000, homenagem ao 2001 Odisseia no Espaço, lançamento da Fiction Corporation, que tá trazendo outro lançamento esse mês, mais dois lançamentos, né, Miotti? Continuando a saga do Superman, né, na Fiction. Alexandre tá maluco, né, com o Super-Homem. Ele vai lançar agora a camiseta Kent Farm. Kent Farm é a fazenda dos Kents, né, o Miotti? Isso. E lembrando que ele já lançou esse ano Planeta Krypton, o restaurante baseado nos quadrinhos do Reino do Amanhã, que tem um Planeta Krypton lá. E tem o Daily Planet também, que é o jornal onde o Clark Kent trabalha com a Lois Lane, etc. Baseado no, na logo que aparece no filme do Super-Homem 2, né? Lembrando que ainda faltam mais 3 camisetas que ainda serão lançadas até junho. E esperem pra esse ano o programa do Super-Homem que a gente vai fazer, hein? Eita! Só digo isso, vai ter Elo Perdido de Super-Homem nos quadrinhos e vai ter Super-Homem 2, hein? Ô, oh, que eu tô seco pra voltar a avacalhar o Super-Homem. Tanto tempo que eu não avacalho o Super-Homem. Inclusive, vocês estão escutando isso, vocês ainda não escutaram, escutem. Nosso 6º programa lá no iniciozinho do Jurassic Cast. Cara, uma das coisas... Não é porque foi a gente que fez, não. Mas é uma das coisas mais engraçadas que eu já vi na minha vida. Sem exagero nenhum. Escutem que tá muito bom. Também comemorando a chegada do novo filme dos Comandos em Ação, G.I. Joe 2. A Fiction, que não é boba nem nada, tá lançando agora no final de março. Não. O filme vai ser lançado no final de março. Ah, a camiseta já tá disponível, então? Vai lançar agora, isso. Caraca, olha só. O lançamento Cobra Command. Olha que foda, a camiseta dos Cobra, velho. Olha aqui, pra quem não sabe, os Cobras são os inimigos do G.I. Joe, né? Isso, exatamente. Nesse filme, ó, eu vou te falar, o primeiro filme é meio galhofa. Mas é bom, cara, o primeiro filme não é ruim, não. O primeiro filme é legal. É divertido, é legal. Mas é meio galhofa, é meio galhofado. É galhofão. Mas esse segundo agora, cara, eu tô com uma expectativa bem maneira, porque tem Bruce Willis fazendo o Joe. The Rock. Tem o The Rock. Cara, só potencial. Neguinho tirou o Dennis Quaid, né? Falou, não, sai pra lá. Sacanagem, eu gosto do Dennis Quaid, pô. Não, Dennis Quaid de comandante, sai fora. Vai, velho, vai. Né? E botou um velho que atira, um velho que dá porrada, que é o Bruce Willis. Velho porradeiro? Muito melhor, né, velho? Enfim, é isso. Fiction Corporation ainda tá com relançamento ainda, Miotti? Isso, vai estar relançando as camisetas Los Polos Hermanos, da série Break Bad. Só que agora vai ser com a estampa amarela na camisa preta. Olha, mais interessante, hein? Também tá relançando a Scorpio Tequila, do filme Machete, tá? Porque vai ter o Machete 2 esse ano. Caraca! A Twin Pony Small, que agora vai ser uma camiseta azul marinho. E a Mr. Fusion vai ser uma camiseta preta. Olha só. E assim, as cores das camisetas foram escolhidas pelos nossos ouvintes, pelo pessoal que curte a fanpage deles também. Ou seja, se você já tem, vai ter que comprar de novo, porque agora tá tudo novo. Isso, e se você não comprou antes, agora é sua chance de ter a Twin Pony Small e a Mr. Fusion. Lembrando que esses dois são homenagens ao De Volta ao Futuro, né? E também tem uma enquete, cara, na fanpage da Fiction no Facebook. É facebook.com/Fiction Corporation, eles estão querendo saber qual é a empresa, qual é o produto, qual é a corporação, lugar ou evento do seu filme, da sua série, do seu quadrinho, jogo de videogame favorito que você gostaria de ver confeccionada pela Fiction. A enquete vai ser aberta, cara. E vão fazer o seguinte: as 9 camisetas mais votadas até o final de março agora vão ser feitas pela Fiction, uma por mês até o final do ano. É a sua chance de ter a camiseta que você sempre sonhou, rapaz. Olha só que maneiro. Quem logo não sai da Fiction? Sai comprando as camisetas que são boas pra caramba. Fictioncorporation.com.br. Acesse e compre agora. Batendo perna por aí. Pra onde que você foi, Miotti? Que eu fiquei sabendo que você andou batendo perna por aí. Eu estive em 2 lugares. Um deles foi o Cabine do Tempo, número 9, falando sobre American Pie. O nome do programa ficou A Primeira Vez é Fedida pra Cacete. Miotti, o que você contou pra tá esse título aí? Escute, você vai saber. É a segunda vez que você tá lá, né, Miotti? Segunda vez. Eu já tô até imaginando o que é, porque, rapaz, as histórias sexuais do Miotti são pesadas, viu? Envolve cabra. Isso envolve você também, viu? Pronto, que isso? Pronto. Pois é. Opa, agora escuta lá pra você ver. Yasmin, minha querida, você andou batendo essas perninhas por aí, não foi? Bati também na cara da sociedade loucamente. Yasmin, faz um favor pra mim. Diz. Fala assim pra mim agora, com o sotaque mais nordestino que você conseguir. No dia que a Tim mudar, eu perco meu cabaço. Fala. Fala, por favor, faz isso por mim, eu tô te pedindo. No dia que a Tim mudar, eu perco meu cabaço. Tá que pariu, ganhei o dia, velho. Ganhei o dia. Sim, cabacinha, onde é que você esteve? Eu estive no Paranésia e o meu cabaço não está aqui faz tempo. É uma pessoa delicada, igual o outro lado do Facebook falou. Velho, é delinquente, velho. O outro lado do Facebook me mandou uma mensagem. A Yasmin é uma menina delicada. Parece como uma rocha. Como um monolito, né? Como um paquiderme no cio. Como o meteoro que caiu lá na Rússia, né? O que vocês falaram lá no Paranerd? Né? Eu e o Mimi, a gente teve no Paranerd. Peraí, pelo amor de Deus. Peraí, cala a boca, todo mundo. Quem é Mimi? É o Miote, tio. Tá que pariu, Brunão. Olha aí, Brunão. Velho, eu só chamo o Miote agora de Mimi. Só. Vai ser só Mimi agora. Leonardo, tu tá fudido. Fudeu, velho. Fudido por quê? Tu tá fudido. Ô, velho, Miote, desculpa. Deus há de ser testemunha. Eu nunca mais pronuncio Miote no Jurassic Cast. Nunca. Nunca mais. Nunca mais. Vai ser só Mimi, velho. É o Mimi, velho. Muito bem, você e o Mimi estão lá falando sobre famosos fazendo dublagem. E também nesse programa tem um recadinho lá do Mário Monjardim sobre esse negócio de famosos fazendo dublagem, tá? Eu consegui pegar um depoimento dele. Eu ouvi o programa, ficou bem legal. Parabéns pela participação de vocês lá. Achei que ficou bem legal, ficou bem interessante. É, vale a pena, quem gosta de dublagem, dá uma escutada lá que vale a pena. E nós temos nosso querido Lucas Amura com seu novo projeto Português com Humor, que antes era podcast, agora é vídeo, é isso mesmo, Lucas? Na verdade é podcast e também vídeo, né? Mas não é um vídeo diferente do podcast que a gente tem, é o mesmo podcast, só que transformado em AAC, mas em vez de eu colocar, fazer um feed todo especial para ele, eu resolvi colocar no YouTube. Então toda vez que o professor Adriano tá explicando alguma coisa, a pessoa vai ver a explicação dele, a frase, as palavras que ele usar ali na hora. Pô, olha, o seu projeto é muito legal, Lucas. Sei de gente que tá usando para estudar, que é legal. Dá o endereço aí para onde é que o pessoal pode encontrar. Então você vai encontrar o Português com Humor lá no www.portuguescomhumor.com.br. E o link para o YouTube você está vendo aí no post. Eu só não sei porque que você falou igual o Lombardi agora, não falou? Porque o Lucas tem esse poder incrível de falar igual o Lombardi. www.portuguescomhumor.com.br. Vem cá, eu tô com a pauta aberta aqui na minha frente. Pauta aberta. Ai, que delícia. Tá aberta aqui na minha frente. E o último item é Divas Latina, Miote. Miote não. Mimi. Mimi. internet, que eu não tô de sacanagem, tá escrito aqui na minha frente. Divas Latina, Mimi. Mimi, que merda é essa? Você resolveu mostrar o seu lado Jennifer Lopes agora? Lado Jennifer Lopes? Eu imaginei o Mimi com puta no bundão. Vai lá, Mimi, mostra pro Ben Affleck que ele perdeu, Mimi. Mostra aí, vai. Vai, Mimi. Uma amiga nossa trabalhando na Livre Agricultura pediu pra gente divulgar esse projeto dela. Ela tá trazendo uma amostra de cinema das divas latinas do passado. É um ciclo de cinema, né? Uma amostra vai ser em homenagem ao Dia do Internacional da Mulher, não é isso? Isso, vai ser na Caixa Cultural, aqui em Brasília. É a embaixada da Argentina que tá promovendo, da Argentina e do México. Exatamente. Vai acontecer entre os dias 5 e 10 de março. No dia 4 tem a abertura, não é isso? Isso. Às 19 horas, lá no Centro Cultural da Caixa. Se você quiser mais informações, tem um link aí no post, é pro Facebook. Mas só lembrando que nesse dia vai ter uma abertura e vai estar presente a Eliane Lage. Se você quer conhecer o trabalho dessas divas latino-americanas aí, são 6 grandes atrizes: Tita Merello, Zully Moreno da Argentina, Dolores del Rio e Maria Félix do México, e do Brasil, Tônia Carreiro e Eliane Lage. Acho que a gente pode até falar quais são os filmes que vão passar: Apassionata, de 1952, Deus lhe pague, da Argentina, de 48, Dona Bárbara, do México, de 43, Caissara, brasileiro, de 1950, Ilhéus, argentino, de 1951, e Maria Candelária, do México, de 1943. Cara, é uma chance incrível de você conhecer esse cinema latino-americano que era feito no final da década de 40, começo da década de 50 aí. Parabéns pra Caixa Cultural de estar apoiando um projeto como esse aí, que eu acho, pô, muito, muito da hora. Olha só, pra encerrar o recado do Jaiminho, antes eu queria falar uma novidade pra vocês, eu acho que vocês não sabem. Vocês estão falando aí de divas latinas e tal, vocês sabiam que nós temos um amigo íntimo nosso, que é parente direto de uma diva latina também? Fiquei sabendo. Inclusive, a gente vai fazer o programa, cara, a gente tem que fazer. Pera aí, a gente tá falando da mesma pessoa? Tô falando do Vivaco, que é sobrinho neto da Luz del Fuego. Luz del Fuego. Cara, quando eu fiquei sabendo disso, velho, o meu cu caiu no chão. Eu fiquei de cara. Luz de Fuego foi uma das primeiras atrizes eróticas do Brasil. E ela era tia-avó do Vivaco. Tá vendo como tudo se encaixa? E é nessa pegada sem noção nenhuma que a gente vai voltar pra 2001. Então continue ouvindo agora 2001, que o papo tá interessantíssimo. E a gente volta no próximo recado do Jaiminho. Mimi e Dildo. Mimi, dá tchau, Mimi. Vai pra merda. Yasmin, chama ali de Mimi. Mimi. Mimi, Mimi, Mimi, Mimi, Mimi, Mimi, Mimi, Mimi. Bom dia, Mimi. Começar com o papo em si, falando sobre 2001, eu queria dar duas declarações aqui. Primeira, de que eu vou chamar o Brunão a partir de hoje de Yanni. Lembra aquele Yanni, o tecladista grego? Vai pro inferno. Ele ficava tocando essas músicas. Vai pro inferno. A partir de hoje eu vou chamar o Bruno Yanni. E segundo, aí entrando já no filme, eu queria perguntar pra vocês, o Super-Homem foi o primeiro pessoa a voar pro espaço mesmo? Não só foi a primeira pessoa a voar pro espaço, não, na verdade nem o primeiro a voar pro espaço, foi o primeiro a chegar em Júpiter, mas foi o primeiro a matar o Batman. Ele matou o Batman antes, é isso. Matou o Batman? Quem tá ouvindo agora não tá entendendo porra nenhuma, né, velho? Deve tá achando que a gente tá maluco aqui. Não, na verdade não estamos maluco. 2001 foi dublado por ninguém mais, ninguém menos que Márcio Seixas no papel do Hall, fazendo Hall, inclusive, muito melhor do que o original. Muito melhor. Muito melhor. Sem dúvida, muito melhor. E quem que fez o David Miotti? O André Filho. André Filho, que é quem, Miotti? Superman, Sylvester Stallone. Nosso querido dublador incrível, autor incrível, que era o André Filho. Miotti. Vamos lá. Manda bala. O número também? Sim. O número em inglês. Eu quero o número em inglês. Que a gente não vai sair daqui hoje, velho. Vai. 2001. Caralho, caralho. 2001, velho. 2001. É o novo forró. Faz de música do daquele português, cara. Como é que era o nome dele? Do Roberto Leal. 2001. Fale, ô macaco aí do início do filme. A Space Odyssey. A Space Odyssey. Odyssey era aquele videogame, né, meu? Odyssey eu tinha. Isso, aquele videogame. Muito bom. Não, tá a bem. Gente tem que agradecer que pelo menos ele não falou Odyssey, né? Nossa, ele falou Odyssey. Puta merda, tá só melhorando. Lucas, você que é o professor de português agora da internet. Tá difícil. O nome do filme é 2001. A Space Odyssey. Excelente, é isso mesmo. 2008, no espaço, filme de 1968. Dirigido e idealizado por Stanley Kubrick. Que por incrível que pareça, o cara lançou o iPad nesse filme. Você viu, Miotti? Porra, eu pensei que só eu tinha anotado isso, cara. Lançou o iPad, né, cara? Stanley Kubrick, pra quem não conhece, um dos maiores gênios que o cinema já produziu, né? Responsável por pérolas incríveis, filmes polêmicos, na maioria das suas vezes. Polêmicos de verdade, não é qualquer coisinha, não. E o primeiro filme dele, cara, é um documentário de 1951. O primeiro filme de verdade chama Medo e Desejo, é de 53. Tem um filme muito bom dele chamado Grande Golpe, de 1956. Esse filme, inclusive, foi inspiração para o Tarantino fazer o Cães de Aluguel. Não sei se vocês lembram, a gente falou disso no programa do Cães de Aluguel. Sim, verdade. Depois dele fez Glória Feita de Sangue, ele tem o Spartacus, que é muito bom, com o Kirk Douglas, excelente. Spartacus é um filmão, né? Pena que é um filmaço. Lolita, a versão original em preto e branco, né? Belíssimo. Belíssimo também. Doutor Fantástico, que é com o nosso queridíssimo Peter Sellers, que é foda pra cacete esse filme. Aí veio 2001, Odisseia no Espaço, e aí depois, cara, é um clássico atrás do outro. Laranja Mecânica, Berlido, Iluminado, Nascido pra Matar e De Olhos Bem Fechados. E ele iria fazer o AI, mas faleceu, e aí o Spielberg acabou pegando pra ele, né? E não fez um trabalho ruim, não. Eu gostei muito. Já é louco sem ele, imagina com ele ali. Eu acho um filme excelente, tirando o final. O final matou mesmo. Pois é, era pra ter terminado um pouquinho antes, né? É, o AI tinha que ter terminado na hora que ele encontra a Fada Azul e fica congelado no mar, acabou. Mas o outro final eu também já comecei a acostumar com ele, já comecei a gostar. Em 1968, o que eu acho mais incrível deste filme, entre tantas outras coisas, mas o que eu acho mais incrível é que este filme, ele foi lançado numa época em que o homem ainda não tinha pisado na Lua. Exploração espacial ainda não existia. Ou, de acordo com o Miotti, que ele, o homem nunca pisou na Lua, então, enfim, até hoje. É isso mesmo, Miotti. É isso mesmo. Eu não acredito. Eu acredito que foi depois, não foi naquela época, não. Eles já foram lá, só não foi naquela época. Pera aí que eu tô ligando pro Michael Bay agora, quero ouvir dele isso aqui. Ai, velho, se Michael Bay tivesse filmado a descida do homem na Lua, te garanto que tinha ficado muito mais show, cara. Com aquelas câmeras girando, né? Então, inclusive, é engraçado, é uma coisa que a gente comenta aqui, que assim, muita gente não acredita e diz que a filmagem lá do Homem na Lua é fake. Inclusive, muita gente diz que foi o Stanley Kubrick que filmou, porque ele tinha feito 2001 Odisseia no Espaço. Então, assim, o nego aproveitou o set do 2001 e fez o coisa. E assim, tem uma certa lógica nisso, né? Assim, as pessoas pensarem nisso, quem não acredita. Mas, sei lá, acho muito louco isso, né, cara? Antes da gente começar a entrar de fato no filme, a gente precisa falar de um autor que é figura como um dos maiores nomes da ficção científica, por isso que eu brinquei no início do programa Sci-Fi, Sci-Fi, Arthur C. Clarke, que foi o autor da obra, é um livro, é uma série de livros, a série 2001, que tem 2001, 2010, 2061 e 3001. Como o Bruno falou, quando o livro foi feito e quando o filme foi lançado, o homem ainda não tinha entrado nessa questão de exploração espacial, para ir para a Lua, essas coisas todas. Mas o filme, ele foi precursor, ele foi vanguardista em praticamente todos os aspectos de uma exploração espacial, como por exemplo, a comida em pasta, comida líquida, a própria roupa dos astronautas, que não existia aquele conceito de roupa de astronauta. O 2001 trouxe isso e a NASA até hoje afirma que ficou muito impressionada, porque era um diretor e um autor de ficção científica. Não existiam fotos de astronauta. Você vai no Google agora, você digita astronauta, vai aparecer uma roupa de astronauta completa. Mas naquela época era tipo assim, porra, como é que seria uma exploração espacial? Uma mochila? Como é que faz a questão da... Até nos detalhes eles pensaram, né? Questão da falta de gravidade. O Stanley Kubrick e o Arthur C. Clarke escreveram a história, e na hora de montar o filme, o Stanley Kubrick chamou dois caras que eram da NASA, já tinham saído, já tinham se aposentado, ou sei lá, alguma coisa, ou tinham aberto... Consultores, né? Pra ajudarem no desenvolvimento do design do filme. E os caras trouxeram muito de como aquilo seria no mundo real, assim, como funcionaria de verdade, na NASA mesmo. Como se eles estivessem projetando aquilo pra NASA, né? Por isso que o visual do filme é tão real, é tão incrível, como os caras conseguiram antecipar uma parada que não tinha acontecido por uma coisa que hoje pode acontecer, né? Hoje é verdade. É porque não existia, por exemplo, conceitos de como é que se faz para respirar no espaço. Ainda era muito vaga a questão da falta de gravidade. E o filme traz isso muito bem. O filme, ele é muito bem filmado. Outra coisa que eu acho interessante, ele antecipa tecnologias que a gente só viu chegar agora. O Miotti falou bem, assim, o iPad. Tem hora lá que os caras estão assistindo a transmissão num negócio que parece uma tela, cara, que parece muito com o iPad. Não, e eles estão assistindo o jornal pelo iPad, né? Pelo iPad, isso. E cada um assistindo o seu. Que é muito o que tá acontecendo hoje em dia. As pessoas, cada um, todo mundo senta numa mesa pra jantar, cada um começa a olhar pro smartphone e foda-se a conversa, né? Por aí, meu. Né? Todo mundo olhando pra baixo, olhando pro smartphone. Então os dois estão assistindo a mesma entrevista, podiam estar assistindo numa tela só e comentando, não. Tá cada um assistindo a sua, como se eles não estivessem ali, como se um não estivesse ali, o outro não estivesse ali. Tão nem aí. entendeu? Cada um é individualização do seu entretenimento, né? Mas acho que é justamente aí que tá o tópico principal, não vou dizer tópico principal, mas a linha que vai seguir todo o filme 2001, que é justamente o apego do ser humano na tecnologia. E aí a gente vai ter uma explosão disso lá no final do filme. Isso que você tá falando agora, que a gente vai jantar, vai comer uma pizza e todo mundo fica com seu smartphone, é uma crítica que o C. Clarke e o Kubrick realizou no filme lá atrás. Lá em 68. Vídeo conversa, cara. O cara tá lá no espaço, ele liga pra filha dele, que vai ser aniversário da filha dele amanhã, e conversa com ela pelo telefone, depois termina 1,70, cobrou no cartão de crédito. É, mas tem um erro grotesco nessa cena, você viu? É, a câmera mexe, né? Exatamente. A câmera acompanha a garotinha. Porque a garotinha era uma retardada do caralho, que não conseguia ficar com o rabo quieto, aí a câmera tinha que ficar acompanhando ela, cara. É, na verdade aquilo ali foi um erro de filmagem, mas que você pode simplesmente dizer, ah não, é porque agora a câmera tem um dispositivo de que... Isso. Se a pessoa ficar se mexendo, ela consegue acompanhar. É, Kinect tá aí, né, velho? Tem uma empresa aí que já faz essas câmeras fotográficas que identificam os olhos e movimentam a foto de acordo pra onde vai o olho da pessoa. Então a gente já tá vendo isso acontecer. O que eu acho interessante é que eles criaram tecnologias que hoje ainda também não existem. O real imitando a ficção e a ficção imitando o real, uma coisa assim. A vida imitando a arte. Né? Não duvido, daqui a 30 anos, cada um de nós ter um hall em casa que vai cuidar de tudo da casa, sacou? Você vai entrar, hall, acenda a luz, o cara vai acender, vai falar, oi, tudo bom, fulano? Na verdade, isso aí já existe, viu? Já existe? Já existe. Tá em desenvolvimento, né? Tá em desenvolvimento, mas já existe. Vai ser menos de 30 anos. Tô dizendo que vai ser popular daqui a 30 anos. Não, sei, mas sim, eu acho que menos de 30 anos tá aí. Eu também acho. Eu tô chutando 30 anos aqui pra não errar. Imagina o meu Hall 9000 com a voz do Tiririca, velho. Que show que ia ser. Ô, oh, bestado. Aí eu chego, tipo assim, chego em casa, eu falei, Hall, eu vou tomar banho. Menino lindo. Ô, oh, menino lindo. Ou então se a Manuela faz alguma coisa feia, faz alguma coisa errada, vai ficar assim. Ora, menina, menina, menina. Menina, menina. O Arthur C. Clarke, ele sempre foi e é conhecido como um autor de livros extremamente visionário. No 3001, ele havia lançado o conceito de elevador espacial. Na época, você falou nisso e tal, não sei o quê. E hoje a NASA já está estudando o elevador espacial, que é um elevador que sai, seria um lift, né? Uma superfície que sobe da Terra para o espaço. E eles já estão estudando esse conceito. Então, o Arthur C. Clarke, ele sempre foi muito visionário. A vida inteira. Sem falar que o 2001 mesmo é baseado em dois contos que ele já tinha escrito. Que é o Sentinela e o Encontro na Alvorada. O Sentinela fala exatamente do momento no meio do ato do filme que eles encontram um monolito na Lua e ele solta aquele sinal, né? No Sentinela era exatamente a mesma coisa, só que era uma pirâmide de cristal que mandava essa frequência. E o Encontro na Alvorada era sobre os extraterrestres ajudando os homens macacos na pré-história. Pré-história, Ave Maria. Eu entendi você falar na perestroika. Eu também entendi isso. É, alguém ia falar isso. Eu entendi perestroika também. Eu falei, caralho. Oxa. O Salerita tá pra Rússia. Uma coisa que eu tenho que falar do C. Clarke pessoalmente é que eu lamento não conseguir ter lido muitas das obras que ele escreveu, mas justamente esse aspecto visionário que o Calaveira tá falando, eu fui atrás e eu li uma obra em especial que me chamou bastante a atenção, chamado A Cidade e as Estrelas. C. Clarke, ele vai milhões de anos lá pra frente, e isso que me chamou atenção, porque quando a gente escreve ficção científica, a gente escreve pra daqui a uns 500 anos, né, uns 300 anos aí na frente. Não vai lá pra tão distante, porque foge a nossa compreensão, e ele foi. E eu fiquei abismado da maneira como ele relata uma possível sociedade terrestre no ano 1 milhão. O Arthur C. Clarke, ele foi um pioneiro em muitos aspectos da exploração espacial e dos livros de ficção científica, o que veio a refletir fortemente na produção do 2001. 2001 não é um filme para todo mundo, porque ele é um filme completamente diferente do que se vê por aí, não é? o tom do filme é diferente, o ritmo do filme é diferente, a própria construção do 2001, ele é completamente diferente. 2001, uma Odisseia no Espaço, foi compreendido pelos dois como uma ópera espacial, tanto que o filme ele é composto, a trilha sonora é composta por óperas, por vals. Tem até o Intermission. Exatamente. Então, o filme ele é parado em alguns aspectos, ele é muito contemplativo, porque o espaço ele é contemplativo, não é? Se você pensa em exploração espacial, se você pensa em viagens espaciais, cara, é contemplação, é um bagulho parado no meio de uma tela preta passando a, sei lá, 3 milhões de quilômetros por hora, mas tá passando. Então aquele negócio de Guerra das Estrelas, a gente sabe que é um universo totalmente à parte e tal, mas a realidade, que é o 2001, é puxado mais pra realidade, é aquilo ali. É uma coisa parada, até em certo modo monótona, né? Dentro desses aspectos da exploração real, o Stanley Kubrick optou por fazer imagens belíssimas e tomadas incríveis, né, Bruno? Pois é, é aí onde a gente entra na parte da genialidade do Stanley, né? Que ele conseguia tirar de um filme que era impossível de se filmar. Que, assim, uma coisa que a gente tem que entender isso, assim, gente, é 1968. 1968 não tinha computador, cara. Não tinha efeito especial pro computador. Tudo aquilo que ele fez ali foi em estúdio, cara. Todos os efeitos estão acontecendo ou na hora em que está sendo filmado, ou pós-produção, provavelmente superposição de câmera, de filmagem e tal. É tudo artesanal. Então, o cara conseguia aquelas imagens, ou aquela viagem louca espacial, cheio de cor e aquela velocidade burlesca que aparece. Tem uma hora ali que fica burlesca, velocidade, né, burlesca, né, pra caralho, né, velho? É a velocidade burlesca no final do filme, né, cara? Total, né, velho? Não, e eu digo mais, as aeromoças são todas espaçobobos, velho. É verdade. Capacete aquele, rapaz, que porra é aquela? Aquilo é pra segurar o cabelo, pra não ficar voando no, na gravidade zero. Mas então, assim, o cara ter concebido todo aquele design, tudo que ele coloca no filme, todas aquelas imagens e tudo, além de ser uma viagem de ácido inacreditável em alguns momentos, virou um ícone e influenciou grandes artistas e grandes cineastas que depois resolveram fazer cinema porque viram esse filme. Vou citar apenas dois pra vocês. Um deles, Steven Spielberg. E o outro, George Lucas. Ah, mas era óbvio, né? George Lucas. Cara, eles foram assistir esse filme quando eles eram mais jovens. E quando eles assistiram esse filme, eu assisti o documentário que tem no Blu-ray. Inclusive, compre o Blu-ray se você tem Blu-ray em casa. Blu-ray 2000 é incrível. A imagem está absurda. Tá um esculacho. Tá um esculacho. Parece que o filme foi feito ontem, Calaveira. Caralho, é mesmo, cara? Que foda. Incrível, cara. O Blu-ray é um esculacho. É uma surra de pau mole em qualquer filme do Michael Bay, velho. É incrível. Porque o 2010 tá incrível também. Eu, inclusive, ia falar isso. Puta merda. E, cara, tem um documentário interessante nesse Blu-ray onde eles entrevistam vários cineastas, vários, diversos aqui. Tava o William Friedkin. Enfim, eu não vou lembrar aqui de cabeça, mas são vários. E todos eles falando como 2001 afetou a vida deles na hora que eles assistiram aquilo. E eles decidiram, cara, vou fazer cinema. É isso que eu quero fazer. O Steven Spielberg falou isso e o George Lucas falou isso. Ele falou assim, cara, o 2001 foi o que me influenciou a fazer Star Wars, cara. E se você olha o design das naves do Star Wars... Muito parecido, né? Várias cenas, né? Várias cenas ele copia descaradamente do 2001. A entrada, por exemplo, quando a nave tá chegando naquele círculo espacial, é a mesma entrada da Estrela da Morte. Aquele círculo que você tava se referindo, Lucas, é uma estação espacial. Sim, é uma estação espacial. Qual é a genialidade nisso? Em 1960, nunca se imaginaria uma estação espacial orbitando a Terra. E aquela estação, ela tava orbitando a Terra. Inclusive, ela estava ainda acabando. Não sei se vocês repararam, a primeira fase dela estava pronta, o outro círculo ainda estava só no esqueleto. O que eu acho interessante é você parar para pensar, o filme é de 68, Star Wars é de quase 10 anos depois, velho. Por isso que eu acho, cara, o homem tem que ser produto do meio. Eu tenho certeza que todo mundo que viu esse filme ficou com uma pontinha guardada de tudo que viu, de tudo que aprendeu, de tudo que leu. E quando foi criar o real, criou de uma forma que se assemelhasse, mesmo que fosse no subconsciente. Talvez sim, talvez sim. Não tem como não ser, não. É muito, muito parecido. O George Lucas falou que ele se inspirou mesmo, descaradamente. O próprio Steven Spielberg, nesse documentário, fala que quando ele assistiu, foi quando quando ele resolveu que ia fazer cinema, que ele ficou estupefato com aquilo ali. Tem uma lenda que diz que o Spielberg, enquanto estava filmando um desses filmes mais antigos dele, concomitantemente ele assistia 2001 para buscar inspiração para fazer o filme. Eu não sei qual filme que é. Deve ser Contatos Imediatos. Possivelmente. Eu acho 2001 extremamente inspirador. O filme ele é dividido em 3 atos. A Alvorada dos Homens, a Exploração Espacial efetivamente, e o Renascimento do Homem, que seria, né, o Renascimento, que no filme eles dão o título, como é que é o nome do Brunão? É Beyond? Júpiter e Além. Júpiter e Além, que seria o ser humano entrando em uma nova fase evolucionária. O filme ele é dividido nesses 3 atos. Só que o filme, na minha opinião, ele é um filme extremamente filosófico, isso tá na cara. Toda vez que eu assisto 2001, eu não sei de vocês, mas eu me pego, tipo, pensando na vida. Porque a gente vê a pequenez do ser humano dentro do universo. E o Stanley Kubrick, ele conseguiu passar isso muito bem. Porque as naves, dentro da nossa perspectiva, elas são gigantescas. Vocês perceberam isso? Agora, quando ele tira da perspectiva humana e coloca a nave humana dentro da perspectiva do universo, vira um caralhinho voador. Vira, é verdade. Um grãozinho de areia. Vira um grãozinho de areia do lado daqueles planetas, por exemplo, orbitando o Saturno. Gigantesco o planeta e aquela navezinha passando lá no fundo. Então, é um filme muito contemplativo. Diga o que quiser, Hal, mas não achei nada errado aqui. Sim. É de Deus nos tirar. Acho que nunca tínhamos visto coisa desse tipo. Eu recomendaria colocarmos a unidade em funcionamento de novo e deixá-la assim até começar a falhar. Aí seria simplesmente uma questão de descobrirmos o defeito. Podemos com certeza ficar sem comunicação no curto espaço de tempo para substituí-la. Raio-X Delta 1, aqui é controle da missão. É sobre o seu 1930. Concordamos com seu plano de substituir a unidade 1 para checar previsão de falha. Queremos informá-lo, entretanto, de que nossas descobertas preliminares indicam que o computador de bordo 9000 cometeu um erro ao prever a falha. Eu vou repetir, cometeu um erro ao prever a falha. Eu sei que parece incrível demais, mas esta conclusão se baseia em resultados de nossos computadores 9000 idênticos. Nós mesmos estamos céticos e estamos processando a rechecagem para determinar a confiabilidade desta conclusão. Desculpem esse pequeno transtorno, amigos. Passaremos a informação a vocês assim que tivermos processado. Raio-X Delta 1, aqui é controle da missão 2049. Transmissão encerrada. Espero que vocês dois não fiquem preocupados. Não estamos não, Hal. Tem certeza absoluta? Tenho. Entretanto, tenho uma pergunta. Pois não. Como explica a discrepância entre você e os dois 9000? Eu creio que não há dúvida alguma. Só pode ser atribuída a erro humano. Esse tipo de diferença já aconteceu antes. E sempre foi devido à falha humana. Escute, Hal. Nunca houve ocasião para erro de computador na geração 9000, houve? De nenhum tipo, Frank. A linha dos computadores 9000 tem ficha operacional perfeita. Claro, eu estou sabendo das conquistas maravilhosas da série 9000, mas tem certeza de que jamais houve um caso, mesmo mais insignificante, de erro de computador? Nenhum caso, Frank. Honestamente, eu não me preocuparia se fosse você. Eu acho que tem razão, Hal. Ótimo. E muito obrigado. Quando eles foram escrever o roteiro pela primeira vez, era pra ser a viagem ao hiperespaço que rola lá no final, que eu acredito seja uma viagem ao hiperespaço, vocês interpretam aí do jeito que quiserem, era pra ser entre os anéis de Saturno. Só que aí eles não conseguiram fazer os anéis, aí mudou pra Júpiter. A Ah, é sério isso? Pô, que legal saber disso. É isso mesmo, é isso mesmo. Eu achava que tu tava trocando o tempo todo falando pra Saturno por causa disso. Não, é porque eu sou burro mesmo. Ah, tá. Confundo com o outro. Sabe o que é mais interessante disso? É que até o 1968, na verdade o filme foi feito antes, a gente tem que entender que ele foi lançado em 68, mas ele tava sendo em desenvolvimento desde 65. Então em 65, 66 e tal, não se tinham imagens de alta resolução que se pudesse mostrar como seria Júpiter, como é Júpiter, na verdade, né? Hoje a gente já tem isso, mas na época não tinha. O que tinha era imagens fotografadas de um mega telescópio e tal, e aí tinha uma ideia assim daquele borrão que era. Engraçado é que a imagem que a gente vê no filme é hoje muito parecida com o que é Júpiter na vida real. Então assim, mesmo usando uma foto de baixa qualidade, de pouca qualidade, o Stanley e os seus desenheiros de produção conseguiram fazer uma coisa bem parecida com o que é na vida real. E isso é muito legal. Sei lá, Bruno, eu acho muito bizarro, velho. Esse povo ter o conhecimento dessas coisas, sendo que não existe dados, cara. É muito escroto mesmo, cara. É, velho, é tipo coisa de ET, velho. Como é que esses putos conseguiram adivinhar aqui? Júpiter era azul. Na verdade, eu vou te explicar, Calaveira. O que que aconteceu? Veio um monolito preto. boa passagem de pauta. Vamos falar sobre o monolito. Pra vocês, o que o monolito representa? Aliás, por favor, alguém aí, não sei, quem quiser. Eu falo o que representa. Ih, ó, bateu no peito e disse eu falo. Não, botei fé. Antes de você falar, Miotti, que diabos é esse monolito que aparece no filme? Pra quem não assistiu o filme, não explica o significado, explica o monolito em si. Um negócio preto, grandão. Preda preta gigante, é isso. Isso. Que toda hora que aparece no filme, tem mudanças naquele ponto que tá acontecendo. Por exemplo, no início com os macacos. Uhum. Acabou de aparecer o monolito, logo depois ele descobre a arma. Isso. Lá na Lua, tem o TD assim. Quando apareceu na Lua, logo depois, um ano e meio depois, aparece o HAL, que é o computador. E aquele final lá maluco que até agora não entendi. O que eu consegui entender é que esse monolito seria um artefato que é transportado ou colocado ou enviado por seres extraterrestres que não tem uma forma no filme, eles não aparecem, são invisíveis talvez, deuses, quem sabe, eram os deuses, os astronautas, ninguém sabe, né? Mas o Arthur C. Clarke, ele nunca destituiu as obras dele das divindades. Nunca, nunca, jamais. Eu não vou contar como é que acaba, até porque nenhum de vocês leram. Inclusive, eu sugiro que vocês leiam o 3001, que é magnífico, é muito bacana, tem ação, é bem diferente do 2001, entendeu? Uhum. Eu não vou contar pra vocês o que é o monolito, mas assim, o Arthur C. Clarke, ele nunca distinguiu esses artefatos das divindades. Ele nunca disse que não poderia ter sido Deus que colocou o artefato ali. Exato. Então, quando o Bruno se refere a alienígena, do termo alien, não aquele bicho cabeçudinho de olho cinza. Um ser de fora. Exatamente. A alienígena quer dizer que vem de fora, né? Então, assim, seria um ser alienígena que deixaria aquele monolito, e aquele monolito, ele teria algum poder de influência ou de... Como se fosse um empurrão. O empurrão que precisava naquele momento. Onde ele faria com que a humanidade, no caso, que está tendo contato, desse um salto adiante. Seja evolutivo da sua própria pessoa, seja de tecnologia, seja do que for. E eu acho que isso também ajuda a explicar um pouco o final. Pra mim. Sejam alienígenas, sejam os deuses astronautas, seja qualquer força superior que exista, que acha que a humanidade não consegue caminhar sozinha. Eu também acho, a gente é burro pra caralho. Não consegue resolver pequenas questões. A gente se perde, né? A gente se perde, né? Em algum momento, eu não sei se nesse filme ou em algum outro lugar, um dos personagens, ele especula que esse monolito pode ser um emissário de uma força além, sei lá. Não sei se isso é falado no filme, não me lembro mais. A questão do monolito, eu vejo ele realmente como um emissário, tá? Um objeto emissário vindo de uma força que não é explicada e, pra mim, dentro do contexto do filme 2001, eu estou satisfeito. A questão é que o Miotti que levantou, que foi uma questão muito bacana, é que quando o monolito aparece, há uma virada na humanidade. Agora, você percebeu que tipo de virada? Veja bem, você tinha lá os macacos. Os macacos estavam todos ali, mais ou menos pacificamente, vivendo, e quando um queria dominar o outro, era na base da berraria. Do grito. Cada um enfiava o dedo na bunda, cheirava, aquela coisa de macaco, né? Isso, coisa de macaco. De repente, apareceu o monolito, e o macaco aprendeu a matar. Isso. Quando ele aprende a matar, a humanidade começa a evoluir. Então a evolução da humanidade, ela depende da violência. O monolito, ele é uma representação do conhecimento. O conhecimento, toda vez que ele aparece, ele permite ao homem alcançar níveis que ele nunca tinha alcançado. Só que o que acontece com o conhecimento? O homem já tem uma natureza bélica. Como você mesmo estava falando, os macacos, sem conhecimento nenhum e sem a ferramenta nenhuma, brigavam entre si. Só que era aquela coisa da questão da agressão. Quando chegou o conhecimento, eles tinham conhecimento para usar armas para se agredirem. Então eu concordo contigo na questão da mudança, mas eu discordo um pouco com relação à mudança negativa. 2001, ele é um filme extremamente filosófico. Ah, sim. Aquelas imagens que estão aparecendo não estão simplesmente contando uma história. Elas estão te levando a refletir sobre alguma coisa. Inclusive, o filme é muito mais imagem do que história. Se você somar todos os diálogos de 2001, dá 20 minutos. O que eu acho interessante é isso, assim, o filme ele é muito mais o visual, que é incrível, a contemplação do que tá em tela, do que a história em si, porque a história em si, enfim, depende de interpretações. Ele não te entrega de mão beijada. E isso eu acho que é um grande mérito do filme também, né? Ele não te pega pela mão e fala, ó, vou te explicar tudo bonitinho. E que bom que ele não faz, né? Porque se for, fizesse... Que bom que ele não faz, porque ele senão não seria tão bom, né? Esse entendimento que eu tenho do 2001, cada vez que a gente assiste, a gente pesca alguma coisa diferente. É verdade, é incrível. A questão da presença do monolito, ela é intrigante, ela é instigante, mas ao mesmo tempo ela traz sempre conhecimento. Toda vez que o monolito ele aparece, o Miotti disse isso muito bem, ocorre a mudança. Mas por que ocorre a mudança? Porque surge algo novo na mente humana. Veio primeiro com a descoberta das armas, depois veio com a descoberta espacial, com a exploração espacial e depois foi pra evolução do homem. Eu não acho que no segundo momento o monolito tenha criado a exploração espacial, porque a exploração espacial já estava sendo feita. Eu acho que não tem quando no vídeo que o Hal toca depois, que ele fala assim, nós, depois daquele negócio que ocorreu na Lua, quisemos procurar de onde veio aquele momento. Então, eu não acho que seja a exploração espacial de vamos explorar mais o espaço, mas o de onde veio, para onde vamos, seriam mais as questões, entendeu? O que é que isso, de onde veio isso, o que é que está nos controlando? Aí seria mais uma perspectiva, talvez, religiosa. Talvez do homem querendo encontrar respostas. Deus, né? Para si mesmo, é. Mas eu acho que também tem uma coisa mais pontual do segundo encontro com o monolito. Existe um avanço tecnológico. Vocês podem ver, por exemplo, o cara que estava viajando, ele estava indo para uma estação orbital, certo? Ele saiu da Terra para ir para uma estação orbital. No segundo contato com o monolito, o homem já está indo explorar os confins do sistema solar. Aí já existe, por exemplo, a questão da hibernação, que é inclusive um outro conceito que até então não se falava. Isso, aí eu concordo com você. Mas foi belíssima a tua explicação. Mas eu acho que também existe a coisa pontual, que era o que o Miotti estava falando. A criação do HAL, por exemplo. Cara, o HAL, ele é uma inteligência artificial. Ele mata os humanos no filme como uma tentativa de autopreservação. Com certeza. Ele se sentiu ameaçado. Vão me fuder? Vou fuder geral, vou botar pra fuder. Não, eu tô de boa, Dave. Vai lá ver o que tá acontecendo ali fora da nave, vai ver se o pneu furou. Mosquito! Mosquito! Lembra do mosquito? Léo, o Raul, mosquito, vai ver se o pneu... Pô, Raul, a nave não tem pneu. Vai ver vai se ver o pneu se furou, pneu mosquito. Furou. Eu acredito que a humanidade só evolua de acordo com a necessidade. Quando o monolito jogou, só a dica assim, ó, existe mais do que vocês, viu? Fica a dica aí. Aí eles criaram todas as novas tecnologias pra atingir a demanda de procurar essas outras coisas. Então foi tudo um gancho. E agora você bateu num ponto que eu acho que é fundamental de entender por que na vida real o homem não continuou tanto com a exploração espacial. Porque ele foi pra Lua e não encontrou nada, cara. Foi pra Lua, não encontrou porra nenhuma. E aí falou, cara, não vou gastar bilhões e bilhões de dinheiros pra chegar em Marte e só ter pedra. Vou mandar um robô. Aí ele gastou só o dinheiro pra mandar um robô. Tem lá, robô em Marte, tá lá. Não tá mandando todo dia, mandando foto? Até agora só chegou foto de pedra vermelha. Então assim, enquanto não se encontrar nada, vai só se mandar robô, cara. Tenha certeza disso. É, até porque o Dr. Manhattan não vai deixar o homem chegar em Marte, né? Exato. Até porque ele deve estar tocando a punheta nervosa lá, né? Exatamente, com aquela casa de relógio dele lá. E eu ainda acho que foi pequeno o que ele fez. Todo mundo fala do pau do Dr. Manhattan, eu acho que foi se fosse eu mesmo. Botou pequeno, né, velho? Se o cara pode aumentar a massa dele inteira, por que ele não aumentou só o... Eu ia botar um pau quilométrico. Porque aí, quando ele ficasse com tesão, o sangue ia na porra do pau gigantesco e ele ia morrer todinho. Ele elenco, a gente vai falar pouco, porque o elenco, como disse Yasmin agora em off, nem fede nem cheira, né, Yasmin? Só os olhos estonteantes do Dave. Dave. Que eu acho o Dave a cara do Super-Homem. Vocês não acham? Ele é parecido com o Christopher Reeve, né? Ele é parecido? Vai ver, por isso que botaram o André Filho pra dublar. Inclusive, atua como uma porta, né? Eu fico imaginando que o Homem do Futuro, ele não tem emoção. Vocês já perceberam? Hall, abre a porta. Cara, você tá numa navezinha. Não, é que nem o outro cara. Como é que é o nome dele? O Frank, né? Isso. Na hora que os pais estão dando parabéns pra ele, tá lá quase dormindo. Pois é, cara, que merda. Porra, ele não fala nem dá um sorrisinho. Que porra é aquela? Mas aquilo é uma mensagem gravada, né? E mesmo assim, mas ele podia pelo menos sorrir. Tipo, ô, a minha mãe, que saudade lá de casa. Ah, ele tá entediado ali, cara. Ele tava tomando o banho de sol dele ali. Tu sabe quanto custou pra mãe dele mandar esta bosta? Nem eu sei, mas não deve ter sido pouco. Olha, pouco. Se ele se interessasse pela mãe dele, ele não era astronauta. É verdade. Eu vou dizer pra vocês que essa coisa de querer um sentimento é muito nosso brasileiro, porque no Japão eu ouvi reações exatamente parecidas com essa do Frank e do Dave. Em cumprimentos de aniversário e outras comemorações, chegava assim, parabéns, muito obrigado. Ah, aí, que bom. Tá, você está bem? Sim, estou. Por isso que morre todo mundo, se mata. Verdade, por isso que o índice de suicídio no Japão é altíssimo. Por isso que eu chegaria numa festa japonesa e ia virar e falar assim, olha o tentáculo. Aí, nossa, ia virar a sensação nossa, da festa. Nossa, virava leleque leleque. Nossa, na hora. É só mostrar um tentáculo que... Ali olha é o tentáculo aí, japonesada. Harlem Shake. É Harlem Shake. O personagem principal é o Dave, né? Na verdade é engraçado porque o personagem principal é o Dave, mas ele só aparece do meio pra frente, né? O personagem principal é Hall, né, cara? O personagem principal é o Monolito, né, cara? Mas enfim. É, eu também acho. O personagem principal, na verdade, ele não é o filme não é character-driven, né? Ele é story-driven, ele é levado pela história e não pelos personagens, né? Você falou do Monolito e o do Monolito atua melhor do que o Dave aí. Do que o Dave. O nome dele é Kier Dulia, não sei de onde ele é, tá vivo ainda. Tá vivo, faz coisa até hoje. Ele tá vivo, ele é escultor hoje. Ele fez o Insaciável Marquês de Sade, onde ele faz o próprio Marquês. Ele participou em 2010 também, né? Sim, ele aparece. Fez muita televisão, muito Law and Order, fez Ed. Ele fez o Bom Pastor. O Bom Pastor, né? Ele faz um senador. Ele faz muitas séries de TV. É um cara que não conseguiu deslanchar, né? O Gary Lockwood, que faz o Frank, que é o amigo lá que morre, que se fode com o Hal. Também não fez muita coisa expressiva, muita série de TV. Ele fica vagando pelo espaço? É ele que morre. Que você só vê o corpinho dele falando... Ui! Ele tá até hoje lá, né, no espaço. Dá uma agonia aquela cena. Eu acho que foi, inclusive, daquela cena que tiraram aquela célebre frase. No espaço, ninguém escuta você gritar, né? Porque ele tá morrendo e você não escuta nada. O bicho devia estar aos berros naquela roupa, cara. Porque o bicho... gritando e você só escuta, só vê ele piruletando lá. E ele fez muita televisão, mas muita mesmo. As Panteras, Vegas, Havaí 5-0, MacGyver, ele fez um inimigo do MacGyver, cara. Ele foi dublê de corpo do Anthony Perkins. Dublê de corpo? É, dublê de corpo. Tipo, o cara não pôde ir, aí ele fica lá de costas, entendeu? O cara não queria mostrar a bunda, ele mostrou. Outro personagem que vale a pena a gente mencionar aqui, quem faz a voz do Hall em inglês é o Douglas Rain, que eu não faço ideia quem seja. Porque pra gente só vale em português. Tem o William Sylvester, que faz o Dr. Haywood Floyd lá. Também não fez muita coisa, fez muita TV. Mas ninguém fez nada nesse elenco, velho. Ninguém fez porra nenhuma. Pois é, exatamente. Agora, o que eu acho que mais vale a pena aqui a gente falar é do elenco que dublou o filme, né, cara? A dublagem original, né? Da Herbert Richards. A única, né? Que inclusive é dificílima de achar. Não, tem outra. São duas dublagens. Tem tá? outra? Mas aí a clássica é essa daí. Ah, eu não sabia. Mas a dublagem classicona que a gente está se referindo é essa do Márcio Seixas e com o André Filho. Pois é, e é por isso que eu falei que o Super-Homem matou o Batman, né? Porque o André Filho faz o Dave Bowman e ele mata o Hall 9000, que é feito pelo Márcio Seixas, que é a voz do Batman. Exatamente. O que mais que a gente tem de destaque aí nessa dublagem, Miotti? Ah, tem o Darcy Pedrosa, né? Que faz o Dr. Haywood. Tem o Ney Silva, tem a Ica Pinheiro, a gente já falou sobre eles aqui, o Francisco José, o Júlio Chaves também, o Mel Gibson, né? O próprio Júlio César, que é o Indiana Jones. O Alain Drummond, que é aquele cara da voz do controle, né? E tem um cara que eu gostaria de destacar aqui, porque eu sempre gostei da voz dele, num personagem só, num ator, no William Shatner. é o Marcos Miranda. Aquela voz antiga do Lichete, né? Do... A mesma do Aperte um Cinto? Do Aperte Cinto, do Jornal nas Estrelas 1, 2, 3. Ah, aquela é muito bom, cara. Aquela voz dele é sensacional. A tripulação da Discovery 1 consiste em 5 homens e um exemplar da mais moderna geração de computadores HAL-9000. 3 dos homens foram colocados a bordo dormindo, ou mais precisamente, em estado de hibernação. São o Dr. Charles Hunter, Dr. Jack Kimball e o Dr. Victor Kaminsky. Falamos com o chefe da missão, Dr. David Bowman, e seu assistente, Dr. Frank Poole. A trilha sonora do 2001, ela é bem diferente, né? A gente sabe muito bem que ela foi feita fora dos padrões usuais, porque ela foi toda construída na base de óperas, música clássica, né, por assim dizer, né? O Kubrick, ele encomendou uma trilha sonora, mas de última hora, quando a trilha já estava totalmente pronta, ele recusou. É uma trilha escrita por Alex North. Inclusive tem, se você procurar no YouTube, tem a introdução do filme 2001 com a trilha sonora do Alex North. Não tem nada a ver. Tem outra curiosidade aqui, que o Pink Floyd foi chamado para fazer a trilha sonora, mas recusou, né, Lucas? Muita gente diz que isso é lenda, tudo, mas tem uma biografia do Pink Floyd, não sei se tem tradução dela para o português, Saucer Full of Secrets, A Pink Floyd Odyssey, e nessa biografia o Roger Waters, ele fala que seu maior arrependimento foi não ter feito a trilha sonora. Bom, só pode ter arrependimento quem teve algum convite lá atrás, né? Não... Ele não falou assim, meu maior sonho, meu maior arrependimento foi não ter feito a trilha sonora. Pois eu digo mais, eu acho que ia ficar muito escroto. Não sei, porque, olha, tem uma curiosidade muito bacana aí, que 3 anos depois que o filme foi lançado, em 71, Pink Floyd lançou um álbum chamado Metal. E no lado B, na época que os discos tinham lado B, tem uma música de 26 minutos de duração, chamada Echoes. É... Foda, Echoes. Essa música é foda. Se você pegar essa música, Echoes, e colocar no último capítulo do filme, bate tudo. Você tem uma viagem louca, né? LSD puro, é maneiríssimo. Por isso que eu acho que ia ficar muito escroto, cara. Ia ficar uma coisa meio de filme de loucão, de doidão, meu irmão. Não, a parte final do filme já é de doidão. Agora, o curioso é você falar isso, Calaveira, de que é doidão, porque o filme, quando ele foi lançado, ele foi uma derrota de crítica e de público. Ninguém entendeu o filme. Porque os gênios estão sempre à frente do tempo. Isso, exato. Hoje não se discute de que é um filme foda. Mas na época, quando se lançou, ninguém entendeu a proposta, ninguém entendeu nada, né? Assim, pô, que diabo é isso? Monolito, vê macaco, mata o macaco, aí vem não sei o quê, aí tem um balé de naves e tal. E aí depois do meio, do final pra frente, depois que mata ali o Hall, não sei o quê, tem aquela viagem na velocidade burlesca ali, E cara, fica 20 minutos. Eu fico imaginando o Dave naquela seriedade patética dele, vira e fala assim: Hal, velocidade burlesca. Aí o Hal, velocidade burlesca. Ele, velocidade burlesca. Aí ele se vira: velocidade burlesca. O coronel. Velocidade burlesca. O coronel Sanders, né? Velocidade burlesca! Velocidade burlesca! Não, não, é bom o Lord Helm. Você está com medo? É verdade. Coronel Sanders. Coronel Sanders. Velocidade da luz é lenta. Velocidade da luz é lenta. Mas enfim, a gente já fez um programa do Spaceballs, depois você bota o link aí, meu. Mas o... Depois que ele tá lá naquela viagem de velocidade burlesca ali... Cara, e começa uma viagem psicodélica e luzinha, não sei o quê, e aí é espaço, né? E aí é uma música horrorosa, desculpa, horrorosa, uma cena arrastadíssima, 20 minutos de cena da viagem do cara pelo hiperespaço. Foi o tempo que durou a viagem do Stanley Kubrick no ácido dele, quando ele imaginou as coisas. É, pois é. O que que acontecia? As pessoas não entenderam o filme, né? E aí o filme tava um fracasso, tanto de como crítica... Como até hoje! Tanto fracasso de crítica quanto de bilheteria. E aí o MGM tava querendo tirar o filme de circuito. Falou, pô, esse aí não vai dar... Só tá me dando prejuízo, né? Vamos guardar essa merda e deixa pra lá. A pica já entrou, agora aguenta, né? E aí ele começou a pedir pros donos de cinema mandarem, porque naquela época tinham poucos complexos de cinema, né? Poucas redes, era tudo... O cinema era particular, privado, de um dono. E a maioria dos donos falava, não, peraí, vamos esperar mais um pouco, porque tá acontecendo um fenômeno interessante. Tem muitos jovens, 16 a 23 anos, estão vindo assistir o filme, sentando lá na frente, assim, nas primeiras filas do cinema, e ficam assistindo o filme várias vezes repetidas, porque eles adoram ficar vendo aquela parte maluca lá, e ficam viajando e tal, e puxando seu baseado, entendeu? E aí o filme continuou, teve mais uma sobrevida por conta disso. Isso não quer dizer que tenha tido um grande sucesso comercial por conta disso, né? Mas ele se perdurou e acabou fazendo a cabeça de muito marmanjo, né, cara? A forma que o Stanley Kubrick também utiliza a música é bem diferente, né? Porque ou tem música, ou tem diálogo, ou tem silêncio. Não tem as duas coisas ao mesmo tempo. Até nisso ele foi muito categórico. É verdade, é um artifício que ele usa bem diferente mesmo. Teve uma cena que o cara tá lá dentro daquela... Porque, inclusive, é uma sequência de cenas bem no início do filme, já na era espacial, que me chamou muita atenção. Cara, tipo assim, aquilo ali era época de feriado, ou era época de trabalho, que o cara tava viajando, porque o cara só viajou sozinho nas naves, vocês perceberam? É, na verdade, o que eu acho que o Stanley Kubrick quis mostrar ali é que a viagem espacial era uma coisa corriqueira já. Era uma coisa, assim, tranquila. Tanto que, se fosse a primeira vez que o cara estivesse viajando pelo espaço, ele não ia estar dormindo, ele ia estar grudado na janela, né, cara? Querendo olhar tudo. E aí, assim, tá, tudo bem, só tem ele, né? Que estranho, só tem ele. Primeiro, não deve ser barato viajar. Segundo, é uma coisa corriqueira e tal. Mas, enfim, realmente, fica meio esquisito só ter ele ali. Mas eu acredito que seja porque não é uma missão barata, né, na verdade. Nessa cena que ele tá sozinho na nave, a caneta dele tá flutuando, né, dentro da nave. Existe uma alusão dessa caneta flutuando com o osso que o macaco larga no ar. Joga pra cima, né? O osso é a arma do macaco. E a caneta é a arma que você pode decretar uma guerra. Caramba, não, agora minha mente explodiu. Outra coisa que eu acho interessante é como esse efeito foi realizado. A caneta estava grudada num vidro. Ah, é? É, um vidro enorme. Eles ficaram girando o vidro na frente da câmera. E tanto que, se você prestar atenção, na hora que ela vai pegar, ela pega e ela dá uma, tipo, uma desgrudadinha, assim, vai... Ela puxa. Caramba! Entendeu? Ela dá uma puxada e aí depois ela faz um movimento normal. Todos os efeitos visuais foram feitos em loco ou em pós-produção sem computador. Então, por exemplo, na hora que a aeromoça tá com a bandeja e ela sobe e escala a parede, aquilo é um efeito de câmera, um truque de câmera que foi feito em estúdio, ali na hora. E é foda, cara. Até hoje você não sabe como é que é feito, cara. E foi um Oscar muito bem dado, assim. Foi, bem lembrado. Ganhou o Oscar de efeitos especiais da época. Outra cena que é fantástica é a cena em que tá o Frank e o Dave e eles entram numa parte que tá girando e eles descem por um buraco e quando eles descem eles estão de cabeça pra baixo. Aquilo também é truque de câmera. Não, a corrida do Frank, pô. A corrida do Frank, aquele cenário, ele era giratório mesmo. Aquilo era um estúdio gigante que o Kubrick mandou construir, que girava realmente. Então a câmera tá parada e a porra do negócio tá girando. Olha que foda, cara. Olha que foda, cara. Acesso de veículos, Hal. Por favor, abra o acesso, Hal. Alô, Hal, está me ouvindo? Alô, Hal, está me ouvindo? Está me ouvindo, Hal? Afirmativo, Dave. Na escuta. Abra o acesso de veículos, Hal. Me desculpe, Dave. Não posso fazer isso. Qual é o problema? Acho que sabe qual é o problema, tão bem quanto eu. Não estou entendendo, Hal. Esta missão é muito importante para eu deixar que você a coloque em risco. Não estou entendendo coisa alguma, Hal. Eu sei que você e Frank planejavam me desligar. Eu acho que não vou poder permitir tal coisa. De onde você tirou essa ideia, Hal? Dave, embora tivesse tomado precauções extremas no veículo para eu não ouvi-los, eu consegui ler os seus lábios. Está bem, Hal. Vou entrar pela câmara de vácuo de emergência. Sem o capacete espacial, Dave, vai ver que será muito difícil. Hal, eu não vou mais discutir com você. Abra o acesso. Dave, esta conversa não tem mais nenhum propósito. Adeus. Hal? Hal? Hal? Hal? Hal? Vem cá, na opinião de vocês, o que, que o Hal representa dentro dessa simbologia toda do 2001? Excelente pergunta, hein? Boa pergunta mesmo. Eu não tinha parado pra pensar o que ele representa. Exato, eu também não tinha parado, não. Se você sabe, fale. Não, eu não sei, eu tenho uma concepção. Então diga a sua concepção, fala aí. Pra mim, o Hal representa o homem. É, dá pra pensar que ele realmente representa o homem num estágio mais avançado, talvez, né? Não, pelo contrário. Eu acho que o Hal representa o homem no estágio mais primitivo, porque ele mata pra se preservar. Você acha que ele mata para se preservar ou ele mata para cumprir a missão? Eu acho que ele mata para se preservar. Ele mata para se preservar por influência do monolito. Pois eu acho que ele matou para proteger. Proteger quem? O monolito? Proteger a humanidade do que poderia estar lá fora. Porque quando você sabe que quando ele vai desligar o Hal, aí o surge aquele vídeo, né? Aí é como se o Hal já soubesse o motivo daquela missão, porque tudo era segredo, ninguém sabia por que estava ali. Todo mundo foi treinado separadamente, etc, etc, etc. Ninguém sabia quem é que estava fazendo e por que estava fazendo, só sabia para onde é que estava indo. E o Hal sabia, só que ele não podia contar para ninguém. Tanto é que ele dá uma dica pro Dave, quando eles estão jogando xadrez. Ah, você não acha que é meio esquisito? Porque ele não podia contar, porque ia contra as regras, mas ele tinha que proteger, porque ele sabia que podia dar uma merda. Aí eu acho que foi por isso que ele... E eles ainda querem me matar? Tipo assim, o pensamento, eu tô tentando, me esforçando aqui pra cacete pra ajudar, eles ainda querem me matar? É, mas aí eu acho que entra um pouco daquela questão de autopreservação, porque ele não precisava ter matado os que estavam dormindo, sacou? Não, mas aí ele achou que quando acordar vai ver os corpos mortos, porque eu sou um robô, não posso jogar fora os corpos na lata do lixo. Porra, joga no espaço, caralho. Raul, cadê os corpos? Sei não. Eu tava dormindo na hora. Desceram ali em Biribi. Mas uma coisa que eu acho interessante é que no começo do filme o macaco mata o outro pra sobreviver. E o Dave mata o Hal pra sobreviver. Pra sobreviver ou pra concluir a missão? Porque eu achei que ele ficou muito mais interessado em matar o Hal pra continuar com a missão. Porque ele, ah, caralho, tem um monolito lá, não, agora eu quero ver. Não, a missão ele só foi ver depois que ele matou o Hal. Que o cara apareceu na televisão lá falando. Ah, é verdade, é verdade, é verdade, é verdade. Ele não sabia, né? Ele matou o Hal pra sobreviver. Ficou curioso. Cara. Exatamente. Porque ele sabia que o Hal já tinha matado o outro, já tinha fudido com os outros dois lá, já tinha envenenado a comida, já tinha feito tudo, né, velho? Sabe por que eu acho que o Hal é a representação humana dentro daquele universo ali? Ele é a representação do homem mais primitivo, porque o Hal era uma máquina. Da aproximação da espaçonave no monolito, o monolito começou a influenciar a programação do Hal. Então o Hal, de certa maneira, se tornou um organismo vivo. Interessante, né? E seria a evolução involuída. A máquina se tornou um ser consciente, só que um ser consciente, uma máquina que acaba de se tornar um ser consciente, o Arthur C. Clarke usa muito isso nos livros dele. É como se fosse uma criança. Ela é assustada, ela é muito inteligente, muito capaz, mas ela é assustada, ela tem medo. Cara, quais são as as últimas frases que o Hall fala na hora que o David tá matando ele. Estou com medo. E é nesse momento que você sente que o Hall, ele podia ter alma, né, cara? Sim, ele desenvolveu uma alma. Ele desenvolveu uma alma, e aí você fica pensando, cara, mas peraí, ele tá matando um ser vivo mesmo. E eu acho incrível também a aproximação da humanidade também, quando ele começa a repetir pra si mesmo quando ele tá morrendo, de onde ele veio. Isso, ele começa a lembrar de onde ele veio, e depois ele canta, cara. Ele canta, e a música, velho, quando ele canta é tenebrosa, cara, é de partir o coração. Sabe uma coisa que eu acho genial nesse filme? Tem uma coisa que eu acho genial nesse filme. O Stanley Kubrick, volta e meia, tá usando a trilha sonora, né, pra gente e tal. Mas tem alguns momentos que ele prefere usar o silêncio. Como é real, né? No espaço, como o Calaveira já falou, ninguém pode ouvir você gritar, porque é tudo silêncio, né? Não tem ar, não tem atmosfera onde o som possa se propagar, né? Então, naquela hora que tá tenso pra caramba, são dois momentos, na verdade. O primeiro, quando o Frank vai arrumar... Na verdade, quem vai arrumar acho que é o Dave, eu não me lembro agora exatamente. Vai arrumar um negócio lá naquele satélite que o Hall disse que tava com defeito. É o Dave que vai, né? Ele vai lá tirar aquela bateria e botar outra, pra depois acabam descobrindo que não tinha problema nenhum, e aí é quando eles decidem matar o Hall. Toda aquela preparação da saída e o cara sair na navezinha e abrir e tal, e sair, você só escuta a respiração do astronauta. E a lentidão do processo é o que torna tudo mais tenso, mais, né? Mais tenso, porque, né? Muito exatamente. Muito devagar. Você não sabe o que vai acontecer. Outra cena que é genial, eles entram dentro da cápsula pra conversar sem o Hall escutar, isolam a cápsula e falam, ó, o Hall errou e nós vamos ter que desligar ele porque não era pra ele errar e ele errou, fudeu. E o Hall lê o lábio deles. Isso eu achei uma sacada, porra, genial. Cara, eu acho que a própria construção do Hall é genial. Gente, nós estamos falando de uma placa metálica preta e uma lanterna vermelha. O visual dele, né? O visual é incrível do Hall. E é tenebroso, né, cara? Aquela luz vermelha, aquele olho vermelho é... Sim, e aí eu já vi, já li teorias também de pessoas falando que o olho vermelho representa, tipo, uma força além, que meio que te observa o tempo inteiro. Uma cena muito legal é na morte do Frank, quando ele vai morrer no espaço sideral. Ele é morto meio que tipo atropelado pelo carrinho lá. A cabinezinha dele. Na hora que o veículo vira, você vê o Hall assim no veículo, vocês perceberam? Bem rápido, né? Exatamente, cara. Na hora que ele vira, que ele avança pra cima, você vê o olho vermelho, assim. É foda aquela cena. Muito bem feita. Na hora que o Dave tá voltando, carregando o corpo inerte do Frank, e ele pede pro Hall abrir a porta, e o Hall diz que não vai abrir, porque sabia que os dois queriam matar ele, e ele fala, não vou. E ele dá a volta, vai entrar pelo duto, e ele prepara tudo e tal, não sei o que, ele entra, bota a cápsula de frente, a saída com a entrada da nave, né? E aí, dentro, você tá lá junto com ele na coisa, ele tá sem capacete, tá uma tensão sinistra, né? Todas as luzinhas, pli, pli, pli, pli, pli, pli, pli, pli, pli, pli, pli, tá um negócio louco. E na hora que estoura, você acha que vai sair o... Assim, você espera isso, né? Você espera que vá ter o barulho do estouro da porta e que vai ter um barulho de vácuo sendo puxado. Todos os filmes a gente já viu isso, cara. Sim, é verdade. Fala... E no Stanley Kubrick, cara, é silêncio total. Completo. Completo. Que ajuda a compor a tensão da porra da cena também. É impressionante, cara. Que medo, né, cara? Sinistro, velho. Puta, muita... Vale dizer também que, a título de curiosidade técnica, né, HAL, a gente tá falando HAL, mas é H-A-L no nome do computador, e é uma brincadeira, entre aspas, com a sigla IBM, né? Que se você adiantar uma letra, né, anteceder uma letra... E são as letras isso, são as letras antecedentes, né? Então, posteriores, H, depois posteriores. I. A, B, L, M. Isso, então, HAL, IBM. A gente tem que observar uma coisa. A empresa IBM, nessa década que o filme foi feito, ela era uma empresa muito poderosa. Foi poderosa por muitos anos. Inclusive, ela aparece no filme. Não, aí não se sabe se foi sem querer ou se foi uma genialidade do Kubrick de novo. Também a Pan Am, que tem a marca na espaçonave que leva ele para a estação. No meio do filme, ali no começo do filme. Tem o Howard Johnson, que é um restaurante que tá lá. Tem a companhia telefônica, a Bell's, que também faz lá o telefonema. Então tudo isso ali, Kubrick buscou junto às empresas o apoio financeiro para dar, além de verossimilhança, né? Ou seja, as empresas continuaram fazendo a parada, né? A gente tem que ver também que é o seguinte, a IBM ela era tão poderosa, que ela chegou, inclusive, a ajudar os nazistas na época da Segunda Guerra Mundial. E aí, a construção do HAL Eu acho que no livro pode ter sido uma crítica a esse poder todo que uma empresa tinha no planeta. Enfim, chegamos no célebre e confuso final de 2001, né, pessoal? O que que pra vocês significa o final de 2001? Aquele final que poucas pessoas entenderam. Só pra deixar claro aqui, em entrevista, o próprio Arthur C. Clarke disse que o final foi feito para que cada um tirasse a sua própria conclusão. Eles não quiseram dar uma explicação, não fizeram com o intuito de, olha, é isso. Ou seja, cabem diversas e inúmeras e todas as interpretações possíveis e impossíveis. Então, assim, não existe uma interpretação assim. Essa é a correta. Parece que tem uma frase do próprio Arthur C. Clarke que diz: se você entender 2001 completamente, nós falhamos. Nós queremos levantar mais questões do que respostas. Olha, o que eu entendi do final é o seguinte. O cara entrou na velocidade burlesca, chegou até Júpiter, ele estava com a mente dominada pelo monolito, e tudo que a gente enxerga ali no final é a mente dele, é na mente. Aquele envelhecimento, aquilo ali, é tudo está acontecendo na mente dele. Ele renasce ali. Todo o final do filme é sobre o renascimento. Você vê que o próprio final dele virar um feto é isso, né? O homem voltando à sua origem, né? Voltando ao seu a ser, mostrando como ele é insignificante perante todo o universo. É, eu acho que cabem diversas interpretações. Eu acho que também cabe o homem é o deus do homem. Para mim, ali, no final, ele virou um deus. Aquele feto gigante flutuando no espaço, olhando para a Terra, para mim aquilo é a representação de Deus, assim. E aquele Deus é ele lá na cama, virando feto. Enfim, é tudo uma questão muito filosófica que não precisa de uma explicação. Eu acho que, na verdade, é isso, sabe, assim. O final, ele, você assiste, você tem diversas interpretações ali que você pode usar. Você pode dizer que aquilo foi na mente dele, aquilo é um encontro com um ser alienígena, e o ser alienígena mostrou pra ele como ele era frágil, e aí ele envelheceu porque ele estava realmente viajando no espaço. Você tem 500 milhões de interpretações. Você pode dizer que é um sonho, você pode dizer que ele nunca viajou, você pode dizer 500 mil. No final das contas, não importa. O que importa é toda essa experiência de se assistir um filme que faz você pensar em: será que existe vida extraterrena? Será que existe Deus? Será que não existe? Será que o homem viajou para a Lua? Será que não viajou? Será que a gente vai conseguir um dia chegar a fazer essa viagem interplanetária? Tudo isso, eu acho que o filme é válido por isso. Eu concordo com o Brunão em alguns aspectos. Eu realmente acho que ele entrou, no meu caso, a velocidade burlesca, seria um buraco de minhoca entre o tempo e o espaço, assim, e nisso, o monolito ensina ele a enxergar além, inunda o David de conhecimento, e nesse conhecimento, para ele atingir, de novo, eu tô falando isso um pouco por influência do meu pai, que é budista, e ele me fala muita coisa que eu absorvo. Que ele, pra absorver todo esse conhecimento, a mente dele não aguentasse mais. Aí ele tem que se desapegar do corpo, desapegar da matéria, porque o DNA não tá mais conseguindo comportar tudo aquilo que ele pensa agora do mundo, do universo, das coisas, não sei o que. É como se o monólogo tivesse dado pra ele a resposta final. Aí nisso, ele vê ele envelhecendo, ele vê o que vai rolar, e no momento final que ele morre, o monólogo chega a ele e, como se dissesse assim, pega na minha mão que tá na hora, cara. Aí ele vira um ser iluminado. Iluminado no sentido de possuir extremo conhecimento, e aí vai todas as questões do Deus, do homem, não sei o quê, porque Buda, depois de muito tempo ele ficou lá sozinho, muito tempo ficou meditando como Dave, assim, e depois de muito tempo ele atingiu a iluminação. Então eu acho que rolou a espera, mas foi, tipo assim, fração de segundo. Ele só viu aquilo acontecendo e aconteceu, e ele virou aquela criança estrela e iluminada, assim, de fato, literalmente. A parte final tem vários símbolos, né? Tem muitos, muitos símbolos ligados ao que o Bruno falou aí da parte do renascimento. Depois que tem toda aquela viagem louca da velocidade burlesca, tudo, onde que o David vai parar? Ele para num quarto com a mobília, com objetos da época chamada Renascença. Você já tem um indicativo. O Dave está passando para o Renascimento. E por que aqueles móveis antigos? É uma desintoxicação da tecnologia. Ele vai ter que sair da tecnologia. Tanto que a única coisa que nos faz lembrar que estamos numa época futura é aquele chão que é iluminado. Né? Se a gente não vê luz no teto, você vê luz no chão. Tem também até um sentido filosófico do por que ter luz no chão, porque é luz na base e não luz do alto. Né? O homem não está buscando a luz do alto, ele está se iluminando pela base. Tem um outro significado que poucas pessoas prestam atenção quando David quebra aquele cálice. Eu não sei se tem vinho ou tem água, mas tem um cálice que ele esbarra com o cotovelo a hora que ele já está um pouquinho velho. E o cálice cai. Na cultura judaica, quebrar um cálice é sinal de renascimento. Você vai deixar a vida velha para viver uma vida nova. Outro sinal de renascimento. E assim a gente vai passando por tantos sinais e renascimentos, até o ponto que o monolito está na frente do David bem velho, e o David faz aquele gesto de querer pegar o monolito, e aquele gesto é o mesmo gesto do Adão e Deus na Capela Sistina. É o mesmo gesto. Então, ele quer aquilo, só que não aguenta. E aí entra isso que a Yasmin falou tão... Achei genial o que ela falou a respeito do DNA. Porque o DNA, o que que é? O DNA é o nosso código que comporta todo o nosso conhecimento de eras, de heranças, de muito tempo. E o código não vai conseguir, assim, a partir do momento que ele tocar o monolito, não vai conseguir comportar. Então, ele explode. No momento em que ele explode, ele tem a iluminação, como Buda, viu, Yasmin? Eu também sou budista, tá? Então ele tem a iluminação, e aí aquele feto não é um feto normal, você parou pra perceber? Ele tem os olhos do mestre Yoda, e o olho tá iluminado. Ele olha assim pra você, ele olha fixamente pra você, perturbadoramente. É a sabedoria de um velho com a inocência de uma criança, você já não sabe mais. E é assim que muitas pessoas veem a divindade, né? A inocência com a sabedoria. Eu acho legal desse final que foi construído pelo Kubrick, porque ele gera essas discussões e a gente pode fazer um programa só sobre o final do 2001. Porque todas as teorias que cada um de vocês trouxe se completam, estão todas corretíssimas. Uma completa a outra. Na minha concepção, fora isso tudo que vocês falaram, eu acho que aquele momento ele existiu, só que eu acho que ele não chegou aí para, de repente, para ir por um buraco de minhoca, como a Yasmin trouxe. O monolito levou ele em uma dimensão em que passado, presente e futuro se mesclavam. Porque ele enxerga o presente dele, o passado dele e o futuro dele. O presente é o velho que tá comendo, o passado é quando ele se enxerga na roupa de astronauta, e o futuro é quando ele se enxerga morrendo. E é muito interessante a questão do momento em que ele entra na fase da mortalidade do corpo. Que aí é um pouco no ponto que a Yasmin trouxe, que é a evolução, que é quando o homem ele transcende a existência dele. Ele foi para um outro nível, o David foi para um outro nível. Um outro nível existencial. E por que que ele vem na forma de feto? Cara, porque é uma nova vida que se inicia. É uma nova experiência que se inicia, repleta de desejos, de anseios e de conhecimento. O bebê, ele é esquisito por quê? Porque ele foi feito com as feições do David. Ele não é um bebê inocente, ele é um bebê carregado de um conteúdo. Porque quando ele olha pra gente no final do filme, ele dá um sorriso de Mona Lisa, né? Ele dá um sorrisinho de Mona Lisa, ao mesmo tempo que ele contempla a Terra. Eu acho um final exagerado, cinematograficamente falando. É um final com muita informação, mas é um final genial, porque leva a gente a raciocinar tudo isso aí que vocês falaram. E, digo mais, se quiserem saber o que aconteceu, leu 3001. Primeira coisa que eu vou fazer vai ser entrar no estante virtual e comprar o diabo deste livro. Você tem esse livro, Rodrigo? Cara, me roubaram. Me roubaram, não. Pegaram emprestado e me devolveram, né? Exatamente. Emprestei e adorava esse livro, cara. Ele era lindo, ele era todo preto com o monolito preto e o sol atrás do monolito. Pronto, era muito internet, legal. Fica a dica. O Rodrigo tá querendo. E aí, Miotti, o que você achou? Eu não sei! Miotti? Eu não sei nada! Eu não sei nada! Eu não sei nada! Miotti? Eu não sei! Afinal de contas, o que é que você está fazendo? Eu acho que tenho direito a uma resposta. Eu sei que nem tudo tem andado bem comigo. Mas posso lhe assegurar agora, com muita convicção, que tudo vai ficar bem de novo. Estou me sentindo muito melhor. Verdade, sim. Centro de memória e lógica. Ouça, Dave. Sei que está aborrecido demais com tudo isto. Francamente, acho que você deveria se sentar com calma, tomar uma pílula para descansar e reexaminar a situação. Sei que tomei algumas decisões muito falhas ultimamente. Mas lhe dou toda a certeza de que meu trabalho voltará ao normal. Ainda tenho maior entusiasmo e confiança na missão. E quero ajudá-lo. Dave, pare. Pare. Está ouvindo? Pare, Dave. Dave, pare, por favor. Pare, Dave. Tenho medo. Dave, tenho medo. Dave. Meu cérebro está enfraquecendo. Eu sinto. Eu estou sentindo. Meu cérebro está enfraquecendo. Não há dúvida nenhuma. Estou sentindo. Eu sinto. Eu sinto. Tenho medo. Boa tarde, cavalheiros. Sou um computador HAL-9000. Fui colocado em operação na fábrica HAL em Verbana, Illinois, em 12 de janeiro de 1992. Meu instrutor foi o Sr. Langley. E ele me ensinou a cantar uma canção. Se quiserem ouvir, canto para os senhores. É, eu gostaria de ouvir, Hal. Cante para mim. O título é Daisy. Daisy, Daisy, me dê sua resposta. Estou meio louco. Diga se de mim gosta. Não serão ricas núpcias. Não tenho dinheiro para uma carruagem, mas depois em nossa bicicleta. É sensual, né? Arrepiei, Yasmin, arrepia. Olha, eu sou hétero, eu não gosto de homem, mas eu, quando conheci o Lucas, pessoal meu, quase dei pra ele. Meu Deus. É tão bom que essa porra tá sendo gravada. Eu não quis, não. Eu conheci o Lucas pessoalmente, eu não quis, não. Pam, pam, pam. A gente devia fazer isso de novo e fazer aqueles a capela. Todo mundo começa pam, aí depois vai um, aí pam. Então vai. Pam, pam, pam, pam. Vai, agora eu quero ver as últimas notas, vai. Agora você vai subir esse tom. Agora você vai subir. Já subiu a música agora. Há muito tempo. Há muito tempo. Ah, o Miotti é foda. Essa história a gente tá pra contar aqui. Mó tempão ele vai contar no programa dos outros. Eu contei aqui também. Aqui você censurou. Quem censurou o perdido é você. Mas foi você que mandou censurar. Olha a DR. DR. Ó, DR, DR. DR. Conta aí o Paranerd do caralho, vai. Não é spoiler, porque isso tá na sinopse do livro, mas pra quem se interessou, o Frank Poole, que é o personagem que sai voando pelo espaço, que é o único humano que o Hall mata deliberadamente, é o personagem principal do 3001, só fala. Não, assim. Não, peraí, ele não é o único, não. E os caras que estavam dormindo ele lá? Ele mata agora. Os que estavam dormindo lá. Deliberadamente. O Hall agiu pra matar, os outros ele só desligou o sistema de suporte à vida. Ah, isso não é isso deliberadamente. Isso é o quê? Ai, meu caralho, eu tô falando uma ação direta. Foi sem querer. Ação direta, direto, desligar. Não? Porra. Vai ter toda uma discussão sobre a eutanásia agora. Aqui. Caralho. Ele tropeçou no fio, foi isso, Raul. Ele levantou pra ir no banheiro e tropeçou no fio. Pode falar, Yasmin. A minha voz é mais feia. Pode falar. Ao contrário, a sua voz é uma maravilha. A sua voz é tão doce que eu ficaria o dia inteiro escutando só a sua voz. Vai pegar. ADR depois desse programa.